Rangers! What? 10 Red Rangers? Well, what are we waiting for? Let's do it, guys! Blog Interruptor Nerd apresenta mais uma edição do nosso podcast favorito sobre Power Rangers, o Morphcast. E hoje contamos com novos convidados. Hoje, além do trio, né, o trio Ternura aí, eu, Edmar, Feilon e o João, do blog Interruptor Nerd, nós temos dois novos convidados que são a Vanessa, né, Vanessa? E aí? Vanessa vai estar aí com a gente falando sobre o nosso tema de hoje. E o Renan também. Oi, gente, tudo bem? Ô, Renan, fala um pouco de você aí. Qual a sua idade, qual a sua temporada favorita, qual o seu Ranger favorito? Então, eu tenho 13 anos, a minha temporada favorita é Turbo e meu Ranger favorito é o Andrews. A Vanessa também, se não quiser falar a idade, tudo bem, mas fala aí suas preferências sobre Power Rangers. Bom, minha favorita é o Mighty Morphin, mas é a primeira série, né? Primeira temporada, e a minha Ranger favorita é a Kimberly. Ó, já gostei da Vanessa. Já gostei. Já vai virar fixa nos podcasts. E nós temos os habituais e cansados João Gabriel, do blog Interruptor Nerd. É nóis, Albatroz. E o Phylon, do Power Rangers Força da Zoeira. Hi, sirs. Nossa, que high gay. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Tô treinando inglês pra outubro, rapaz. Opa, isso aí. Ah, é... Citando agora de começo, vai ter um evento no mês que vem, né? Aqui, não vou fazer jabá aqui, porque ninguém tá me pagando, mas vai ter um evento no mês que vem, no Rio de Janeiro, terra do nosso amigo Phylon, que o Billy dos Power Rangers vai estar presente lá, então o Phylon tá se gabando desde já. Eu só quero lembrar... Que beleza, eu moro 2 horas do Rio. Eu só quero lembrar que o Phylon está treinando para esse evento, que terá o David Yost, o intérprete do Billy, que é homossexual assumido, e o Phylon tá com o inglês mais homossexual que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu ouvi o vocalista do One Café falando inglês. Nico! Nossa! E o nosso tema de hoje é um tema muito pedido aí por muitos e muito lembrado também, né? Que são os team-ups. Os team-ups são os encontros de gerações em Power Rangers. Os team-ups verdadeiramente começaram lá em Mighty Morphin, né? Com a equipe Alien Ranger aparecendo para ajudar os Mighty Morphin, crianças. E depois se estendeu até, vamos dizer, Super Mega Force, né? Onde aparecem 2 Rangers de outras temporadas nessa homenagem que a Saban tá fazendo aí. Vamos começar então a falar dos team-ups. No terceiro ano de Power Rangers, Mighty Morphin, antes do encontro com os Alien Rangers, né? Teve aquele... Os Rangers ficaram crianças, nós tivemos o nosso amigo Alpha encontrando com o Masked Rider, né? On a distant and embattled planet called Edenoi, a young prince named Dex is given great powers by his grandfather the king and is sent to the planet Earth to protect it from the advancing evil of Count Dragon and his vicious insectoids. Once on Earth, he is adopted by a kind family and learns to live as a human. With his companion Phurbus by his side, Dex is ever vigilant, ready at a moment's notice to call on his powers to become Masked Rider. O Alpha, no episódio Ajudando o Amigo, partes 1, 2 e 3, aquele marketing da Saban, querendo introduzir Masked Rider na adaptação americana, durou 3 episódios, eles foram para outro planeta, encontraram o príncipe lá, e aí rolou um fight bem bacana, uma baguncinha lá, bem divertida. Queria saber a opinião de cada um sobre esse encontro aí. Olha, esse episódio foi o pior team-up de todos. Eu odeio esse episódio. Eu acho cansativo. Sem sacanagem. Teve uma vez que eu vi e eu dormi nesse episódio. Já começou bem, meu filho. Esse episódio mostra que quem é escolhido pra ser Power Ranger não tem critério nenhum, né? Porque eles largam tudo pra ir pra um outro planeta com uma invasão alienígena rolando, que é a Rita e o Zed. Por causa que um robô tava tristinho porque o planeta em que ele foi criado tava zoado. E deixa uma Power Ranger doente pra defender o mundo da invasão. Porra, cara. O Zordon é o cara que sabe escolher bem quem vai defender o mundo, né? É, é assim mesmo. Eu sou sincera que eu não lembro desse episódio, foi mal. Eu acho esse episódio, esses três episódios, encheção de linguiça, tá? É, ninguém lembra dessa porra. Mas eu acho uma puta de encheção de linguiça, porque assim, tipo, acontece isso aí que o João falou, que o Alpha fica falando, ah, eu tenho um amigo lá no sem planeta lá do raio que o parta, e aí vai todo mundo, foda-se a Terra, né? Aí vai todo mundo lá, aí tem aquela historinha chata, príncipe de não sei o que lá, aí tem aquele vilãozinho chato pra caralho. Mas isso tem uma coisa boa, é o primeiro indício que o Zordon não construiu porra nenhuma. O Zordon é o maior miguezeiro, o Zordon é o Obi-Wan Kenobi do universo Power Ranger. Ele fala que conhece tudo, que criou tudo, que não sei o que. Ele não criou nada, nem o robô ele criou. Outra coisa que eu achei bacana no episódio... Eu tô tentando achar coisas boas no episódio, cara. Eu tentei muito achar. Ah, tem uma coisa boa. Eles trouxeram um monstro lá do planeta pra Terra, né? Eu pensei que você ia falar que é quando os episódios acabam. Ah, que isso, cara. Mas o que eu acho bacana é que o Conde Dragon quer os poderes do Ectobay do lado que o Príncipe Drex tem, certo? Isso. Então, o que leva uma pergunta. O Ectobay, se a gente for levar em consideração que qualquer pessoa consiga se transformar, usa o poder da rede de morfagem universal de alguma forma, mesmo que use outro nome pra ela? Não. Por quê? Se você tentar encaixar nesse contexto, não. Por que não? De forma nenhuma, porque segundo o transcorrer da saga Power Rangers, a rede de morfagem é algo da Terra, não é algo de outro planeta. Não, porque o Andrews não tem os poderes da Terra, de Kal-35. A rede de morfagem universal existe em todos os pontos do universo e do tempo. Não, porque em Power Rangers Overdrive, essa temporada fantástica, fizeram o Alpha dar um pulinho na rede de morfagem, que era logo ali. Eu não quero chegar nessa merda, eu explico por que eu acho que existe. O Conde Dragon foi o único vilão que teve o bom senso de pensar assim, porra, os caras têm um poder maneiro, eu vou tentar pegar esse poder pra mim, né? Por que a Rita e os Lord Zed não pensaram em fazer isso, né, cara? Porra, inúmeras vezes, tá. Tanto é que conseguiram depois, né, roubar as moedas do poder. Não a vela verde. Cara, conseguiram. Como é que a Rita criou o Ranger Verde? Cara, conseguiram na deixa eu faço um podcast. Como é que a Rita criou o Ranger Verde se ela não tinha acesso à rede de morfagem? Cara, eu não sei. Eu só acho que a gente tem que fazer um podcast especial biografia do Tommy. Acho justo. Eu ainda acho que a Rita teve algum caso com Zordon. Zordon. É a maior trepação, a maior putaria. Nossa família, assim, né? Os primos, os tios, é um querendo fuder o outro, assim, né? Tudo amizade própria, um querendo fuder o outro. O universo Power Ranger é um Game of Thrones galáctico. Exato, cara. Melhor descrição. Esses três episódios foram uma bosta, né? Vamos pro Rangers de Dois Mundos, que é melhor. Cara, eu só preciso lembrar de um negócio, cara. É porque eu acho muito bizarro, porque o Masked de Rider começa, não, eu sou o senhor fodão, eu não sei o quê. Pelos poderes de Edenoi, Ectobay, Activar e não sei o que, disparar na lei, consegue peitar o Rock, que é o Ranger mais sem personalidade do universo. E o Tommy, e não... Mas tão difícil, mas difícil o Rock, também. Cara. É tão difícil peitar o Rock, né? É, o Rock não tem respeito nenhum, cara. E... O Rock fica avistado com uma marca. O Rock é o mais fodido de todos, né? Porque, tipo, rebaixado o tempo todo. O Rock tinha que chamar Palmeiras, cara. Cara, eu ainda não entendo por que o Rock ficou como Ranger Vermelho. Tipo, ele não tem posta nenhuma pra ser o Ranger Vermelho. É porque trocaram o que tem a cara de índio pelo que tem a cara de latino. Pode ser mais líder do que o Rock. Tipo, não entra na minha cabeça isso. Ó. Vamos falar então do meio encontro que foi... Alien Rangers com os Rangers Crianças, né, que foi o desfecho dos 3 anos de Mighty Morphin, e o Zordon do nada revelou que tinha uma outra equipe no planeta Kitar. Engraçado que essa equipe podia ter sido chamada outras vezes, mas enfim, né. E essa equipe vem e ajuda os Rangers Crianças e etc e tal. E ajuda volta... naquelas, né, ajuda naquelas. É tipo São Paulo, eles precisam muito de água, né. Falando nisso, velho, meu Deus, que coisa idiota. Eu quero falar só um negócio rapidinho. Eu odeio os Power Rangers alienígena, velho. Foi a pior coisa que criaram, velho. Só foi superado depois pelo Power Ranger Pinóquio em Power Ranger Operação Ultra Veloz, cara. Como é que é? Ué, o Power Ranger que era um menino falso que queria ser um menino de verdade. É o Power Ranger Pinóquio. que é o vermelho da Operação Trovão. Ah, é verdade, eu não lembrava disso. É o que morre. Aí, então, Power Rangers Zell teve um encontro dos Alien Rangers, que foi um encontro melhor do que essa mini temporada Zell de 10 episódios, onde os Rangers voltaram para ajudar o Billy, né? O Billy teve uns problemas lá por causa da passagem do tempo, né? Da mudança de tempo lá. E os Rangers já que tá apareceram, ajudaram os Power Rangers Zell. E o Billy foi namorar com a alienígena lá, e aí foi o adeus do Billy da série toda. O que vocês acharam desse especial aí? Eu gosto como nos Power Rangers, nenhum deles tem uma logística, né? O que, que a gente vai fazer pra ajudar o Billy? Ah, não sei, vamos tentar o regenerador. Ah, mas não tem como, vamos chamar a alienígena. Aí chega a alienígena lá, o que, que a gente vai fazer? Ah, a gente vai tentar o regenerador. Ah, mas se não der certo. Não, a gente precisa de água pura. Pô, a água pura mais próxima é das cataratas da Alameda dos Anjos. Não existe teletransporte nessa porra, né? Olha, a Alameda dos Anjos, tem que agradecer que a Alameda dos Anjos é uma cidade completa. Tem tudo, tem catarata, oficina, bar, shopping. Praia. E tudo é, etc, da Alameda dos Anjos. Cara, vamos ali na oficina de Alameda dos Anjos, vamos na pedreira de Alameda dos Anjos. Alameda dos Anjos parece que é um bairro, não é a cidade, na verdade. Cara, eu acho esse team-up muito bobo, né, cara? Porque você olha ali, os Alien Rangers não faz nada, na verdade, né? A única função dos Alien Rangers é tentar ajudar o Billy, em que eles fracassam. Tem que vir uma menina que não tem poder nenhum de outro planeta chegar pro Billy, ô, cola aqui que eu te ajudo aqui. Eu te enfio aqui na fonte da juventude. E que se foda que se você é humano, você pode regredir até o estado de criança e morrer. Aí vamos tentar, né? Eu acho muito bacana como a logística de Power Rangers funciona. Ó, é o que eu sempre falo. Não tentem encontrar lógica em Power Rangers, cara. Porque não tem. Eu não vi esse daí, pra ser sincero. Sorte sua que você não viu. O episódio é a despedida do Billy e o Billy não aparece. Aparece um velho que interpreta o Billy. O David Yost não aparece no episódio. Se eu não me engano, já nesse episódio o Rock também não aparece, né? Não sei. O Rock aparece na hora que tá mostrando todas as equipes, porque tem que ter o azul no Zell. É, mas morfado. O ator não, né? Porque ninguém se importa com o Steve Cardenas, velho. Um minuto, porque ele já tinha saído da produção também, junto com o David Yost, por causa daquele problema de salário, que todo mundo sabe. O David Yost teve um problema a mais, né? Já foi tarde. Aí, gente. Vamos falar então da temporada que é a mais querida de todos. Não tô falando de Turbo, né? Porque Turbo não teve porra nenhuma. Vamos falar de Turbo. Tem que ficar metade pra frente. Ah. A primeira metade do Turbo foi só tipo Tommy Cat brincando de casinha e o filho era o Justin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos falar de Power Rangers do Espaço, então, aí. Essa temporada que elevou os índices de audiência. Eu tinha lembrança que esse episódio de Power Ranger, o primeiro team-up deles foi com o Tartaruga Ninja, com aquela série. Cara, na minha cabeça, eu não sei porquê, esse episódio era muito ruim. E ele realmente é o pior episódio de Power Rangers no Espaço. Mas é muito bacana, cara. Cara, é um dos que eu mais gosto. Cara, as tartarugas são demais, cara. Quando chega a Astronema lá, o Michelangelo, nossa, que gatinha, eu fazia ela fácil. Cara, tá muito legal, velho. Aí chega lá o Helga, tenta dar uma espadada no Michelangelo, o Michelangelo foge, chega o Rafael, dá aquela bicuda nele, tipo, sai pra lá, seu bosta. Deixa eu falar, seu merda. Cara, eu acho isso muito bacana. Cara, sério, quem fala mal desse episódio é muito chato, cara. É porque tá no clima pra ver Power Ranger, cara. Esse episódio é muito divertido, cara. Foi legal porque é divertido, não tem uma lógica os caras aparecerem, entendeu? Sim. Mas foi melhor do que o encontro com o Mask Rider. Cara, a partir do momento que você aceita que Tartarugas Ninjas e Power Rangers coexistam no mesmo universo, você não pode levar longe pra nada, cara. Só que ela cita Chicago, então, tipo, o bagulho, até então, mesmo os caras no espaço, é focado em Alameda dos Anjos. Você vendo Power Rangers no espaço, o Bar do Anjo virou um bagulho lá, tropical lá, com uma outra dona, uma terceira dona lá. Que depois do Comic Con... Mas é Alameda dos Anjos. Mesmo no espaço, é Alameda dos Anjos. Cara, vocês gostaram desse team-up? Eu lembro que na época tinha até o seriado das Tartarugas Ninja e, tipo, eu achei o máximo aquilo. Pra uma criança, foi uma coisa fantástica. E hoje, assistindo, tipo, me traz uma sensação de nostalgia muito legal. Muito bacana. Só uma pergunta, o Felon saiu pra cagar? Não sei. Cagar é bom quando a gente tá em paz. Ouvindo na água o som que a merda caindo faz. Caga molinho, caga durinho, caga soltinho, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Até quando é muito bom. Cagar é bom demais. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. T-bluff, t-bluff, t-bluff, t-bluff, t-bloom, t-bluff, t-bluff, t-bloom. Eu acho que essa pegada de misturar Power Rangers com Tartaruga Ninja, que são, eram as duas coisas que estavam mais fazendo sucesso na época, tanto pra Sábado, tanto pra Fox Kids, foi uma coisa muito foda também. Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo já jogou os jogos dos Power Rangers no Mega Drive, no SNES, e o dos Tartaruga Ninja também. Seria bem legal se fizesse um jogo entre os dois, assim, porque os dois foram um dos melhores jogos que tiveram pra cada plataforma. Seria bem legal, hoje o problema é só a licença, né? Mas seria bem legal se tivesse mesmo. Vamos falar então do próximo aí, que é a volta do Justin. O tempo de vocês esgotou, Rangers! Vocês estão bem? Justin, é você? Vocês, monstros, esqueceram de um pequeno problema. Aliás, eu não tô tão pequeno agora. Destruam ele! Você não pode escapar! É só você olhar! Auto-detonador, agora! O episódio do Justin foi totalmente desnecessário. Foi ridículo. Do antigo Ranger azul, né? No final, eles vão pro espaço porque os poderes foram destruídos. Aí, do nada, o cara chega lá, morfa, com um carrinho maneiro. E ajuda eles. Cara, isso é meio sem sentido, não acha, não? Não, porque aí vem a minha teoria. Os únicos poderes turbo que ainda existem são o do Justin e o do TJ. Porque sim, Detonador de Tempestade, que é o carro azul, recuperou o morfador do Justin. E depois o carro vermelho lá, que eu não lembro o nome daquela merda, aquele carro, recuperou o morfador do TJ. Cruzador Relâmpago. É, cruzador, sei lá, o carro vermelho, aquela merda lá. Recuperou o morfador do TJ, tanto que foi os únicos que foram recuperados. Ah, mas acho estranho. Gente, foi pra dar um desfecho no personagem. O personagem foi abandonado. Ó, você não tá rendendo muito. Vamos colocar o TJ de azul, vamos colocar um líder mais fodão, porque o TJ é uma bosta, assim como o líder. Não é não. O TJ não é um merda. O problema é que ele tava entre o Tommy e o Anderson. Exato, o problema foi que ele substituiu o Tommy, né, cara? E foi o desfecho do Justin. Não tem muito o que falar. Foi ali, ó. Tchau, Justin, um abraço. A gente tá lá no espaço, curtindo lá, e você tá aí. Vai estudar. Vamos falar do próximo, então. Mais um encontro dentro de Power Rangers no Espaço, a temporada fodástica, longa e também que teve duas partes, né, com a transformação da Astronema, que é o episódio Sempre Há Uma Chance, onde o Adam, o Mighty Morpher negro, né, preto, negro, ele retorna também para ajudar os caras. Ai, meu Adam é arriscado! Adam, não! É hora de mofar! Saia daqui! Mas você vai ser destruído! Eu tô bem! Vai! Sai agora! As moedas do poder foram destruídas. Por que ele não morfa em Zeo? Poxa, os poderes foram abandonados. De maneira foram destruídos. Então, aí que tá. As moedas do poder originais, o Adam tem a segunda versão da moeda do poder do Mastodonte. Elas não foram destruídas. Elas foram trincadas e ficaram estáveis. Por isso que eles ganharam eles foram atrás do poder Zeo. Porque se eles morfassem pra Mighty Morph, corria o risco deles morrerem, porque eles eram crianças. O Adam não, aí é que assumiu tá. O risco. Essa teoria não funciona. Porque no episódio lá que o Billy tá grandão e eles tentam usar a máquina, o Godard pega as moedas e dissolve as moedas, cara. Como é que aparece uma moeda trincada? Ah, não sei. O Adam deu uma moeda de brincadeira, que sei lá, deu aquela moeda de chocolate. Ah, de chocolate, velho. Não sei. Assim, não tem lógica, mas o episódio foi foda, cara. Ele morfar com a moeda quebrada. Foi foda mesmo. Ele deu uma lição no Carlos de como ser um Power Ranger. Carlos nunca vai esquecer mais a vida dele. Cara, aí esse episódio, eu não sei vocês, mas eu queria saber. Mais alguém achou que o Carlos devia ter ido embora mesmo, deixar a suada? Eu. Eu também. Cara, o Carlos é um senhor. Eu achei uma escolha péssima. É um bobão. O Adam. O Carlos só perde pro Rock em Ranger com a pior personalidade. Da era Saban, sim. Não, até de hoje em dia. Tá ele, o Rock e os Power Rangers de Samurai. É porque Quem tem personalidade forte no Power Rangers do Espaço é o Andrews. É o Andrews, cara. Desde o primeiro episódio até o último. Tudo bem que ele começa a se... Como é que fala? A se envolver emocionalmente com os outros, com a Ashley também. Aí revela nossa, o passado dele. Eu achei ridículo isso. Mas ele era durão demais, cara. Ele, eu sou o chefe aqui, vocês não apertem nenhum botão aí, falou? Velho, eu fico pensando assim, o Andrew devia ter olhado e falar, então, cara, você quer desistir? Tchau, benção, vaza. Adam, vira o Power Ranger aqui de novo, que a gente tá precisando de um help, cara. Porque quando você vê os dois lutando, treinando junto, é nítida a diferença em habilidade dos dois. O Adam desmorfado dá porrada naquele monstro calango, velho. E o Carlos morfado não consegue encostar no bicho. Se eu fosse o Adam, eu tinha olhado pra ele e falado, é assim que se faz. Falar então da próxima temporada aí que fez, rachou, né, a série em dois tempos aí, que foi Power Rangers Galáxia Perdida. Oh, glória! Opa, essa daí é top. Que o primeiro encontro de Power Rangers Galáxia Perdida foi o da. Foi a morte da Kendrix, né? Foi antes. Surgiu os Psycho Rangers, cara. É. Leo! Kendrix! O plano deu certo! Fomos enganados! Alguém aí quer tentar? Agora é o momento. Bem sonhando. Podem ser sete, mas mesmo assim, não tem chance contra nós. Podemos ser apenas sete, mas vamos derrotar vocês. E se formos onze? Isso é demais. É! Pode ser, sim. Prontos? Hora de morfar! Achamos que precisariam de ajuda. Muito bem. Estão prontos para a festa? Estamos prontos. Só tem um negócio que eu não entendo. Por que que o povo fala que todo Power Ranger conhece o Tommy? O único Power Ranger que todo mundo conhece são os Power Rangers no espaço, cara. O Andrew ser conhecido por todo mundo, eu entendo. O TJ ser conhecido, mas o Tommy, eu nunca vou entender por que que ele é conhecido. Ele escondeu a identidade secreta dele por todas as temporadas que ele participou, cara. Eu acredito eu que durante o processo dele, anual, né, de lutar e tal contra o mal, pelos mentores que eles têm, são apresentadas as equipes anteriores para um tipo de motivação pessoal para eles, né? Olha, isso aqui foram os Power Rangers. Igual foi feito no Legado do Poder. Igual a gente vê também no... Super Mega Force, né? É. O Noah tentando saber mais. Deixa o Super Mega Force para daqui a pouco, né? Essa bagunça aí. Mas voltando, Alex, ao décimo poder, no caso. Cara, é um episódio muito sensacional, porque ali foi a única vez realmente que teve um motivo para os Power Rangers anteriores aparecerem. Porque os Psycho Rangers são provavelmente os melhores vilões, tipo, não vilões principais, vilões entre aspas, bucha de canhão. Equipe de vilão. Exatamente. Gosto muito. E ali eles não foram para tentar destruir os Psycho Rangers. O Andrews apareceu ali para salvar os caras. Esse episódio, desde a hora da morfagem até a luta, eu achei sensacional a entrada dos caras do Power Rangers no espaço. É fora que eles já estavam com novos visuais, assim, né? Pra dizer que o tempo passou mesmo. Sim. Menos o Sr. Fodão, Andrews. É. Ah, por favor, né? O Andrews é rei. Desculpa aí se você é fã do Tommy, mas ninguém supera o Andrews. O próximo episódio também, caso da morte, entre aspas, da Kendrix, foi muito bem aproveitado. Esse episódio foi bacana, cara. Eu só não entendi como o morfador da Cassie recuperou. Não sei se existe uma energia residual ali, né? Porque e tal. Do nada saiu daquela espada lá. Não lembro o nome da espada. Desculpa aí, eu revi o episódio semana passada. Eu não vou lembrar o nome. Sabe passar? Não, daquela espada que a Psycho Rosa arruma pra bater nas duas. Não lembro também. Espada Dolinho, vamos chamar ela assim. Quebrou o morfador da Cassie e depois que tirou o morfador de cima, a espada Dolinho recuperou ela. Apareceu Dolinho, seu amiguinho, e recuperou o morfador. Lembro pouco da segunda parte. Lembro bastante da primeira, lembro pouco da segunda parte. É porque a segunda parte não tem nada de muito relevante fora a morte da Kendrick. Tem a Carone. Tem a Carone. A Carone já é no outro episódio. E aí, dela eu lembro muito bem. Eu sou sincera, eu não gostava de Galáxia Perdida. Eu comecei a ver, tipo, quando a Kendrick morreu e a Carone entrou no lugar dela. Ela, tipo, era a única Ranger que eu gostava. É que eu não gostei da temporada em si. Não, eu tenho raiva da Kendrick porque ela tem a banda Maria do Bairro. Bom, Galáxia Perdida pra mim é uma das melhores temporadas. Pra mim é a melhor temporada que teve em todas as temporadas, as 21. É, esses dois episódios mostram isso porque foi a primeira temporada que teve a união da temporada atual com a temporada antiga. É o que a gente já falou, que reúne os aliens com os Power Rangers, é o, mas tudo bem. Alien Ranger pra mim não conta como temporada normal. Mas você existe, vê, cara, mas é fato. Existe, mas pra mim não conta direito. Os caras não contam. Contam como equipe reserva. Você tá falando que os Alien Rangers são Power Rangers Série B? Eu achava de SPD, mas tudo bem, né? E também foi a primeira temporada que teve algo sério, que foi a morte de uma Ranger, assim, pra uma temporada de criança, é meio impactante, assim, alguém morrer do nada. Eles tentaram fazer a coisa não muito impactante, mas acabou ficando naturalmente, né? Só acho que foi um dos melhores team-ups, não superando Forever Red, mas sim. Vamos então falar da temporada que eu particularmente não tem muito atrativo pra mim. Tem gente que é fã, mas... Quem é fã de Lightspeed Resgate? Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas. Eu nunca vi... Principalmente do Carter. Eu nunca vi ninguém chegar pra mim e falar, cara, Power Ranger Lightspeed é muito bom, cara. Se eu falasse que o Ranger Titânio é maneiro, eu até concordo. Mas sério, é ruim. E esse especial é qualquer coisa, cara. Por que a Traquina voltou? Por que a Traquina se juntou lá com os Capirotas e o Chusei Luiz? E é engraçado que esse especial tá no DVD, né? Os melhores episódios de Power Ranger. Uma dúvida, esse DVD é oficial? Sim, é oficial. Beleza. Porque eu comprei o meu no camelô. Esse DVD é um dos melhores DVDs que já... Vinha numa lata especial, caraca, velho. O meu também veio numa lata especial, custou R$3,50. Eu não vejo nenhuma graça nesse encontro especial. A Traquina volta mais poderosa. Cara, é o que eu fico pensando. Se a Traquina voltou poderosa pra caramba, quase no nível que ela tava quando ela virou verde, lá que ela virou... Ela virou o Besouro Verde, sabe? Eu vou destruir os Lightspeed Rangers e os Galaxy Rangers ao mesmo tempo. Você vai ter uma grande decepção. Pessoal, prontos! Prontos! Galáctica! Galaxy Vermelho! Galaxy Verde! Galaxy Azul! Galaxy Amarelo! Galaxy Rosa! Lightspeed, resgate! Ranger Vermelho pronto para o resgate! Ranger Azul pronto para o resgate! Ranger Verde pronto para o resgate! Ranger Amarelo pronto para o resgate! Ranger Rosa pronta para o resgate! Cara, aí fica assim, não, Olympus, ela é tão forte quanto você. Por que ela não matou o Olympus uma vez, pomba? Você é vilã, cara. O outro império do mal que não te serve vai te atrapalhar. Você precisa destruir o outro império do mal também, cara. Essa conversão de Global Five foi muito mal feita. E o melhor é que o Léo aparece do nada, né? Fugindo de uns vilão lá, os Ghoul, que ninguém nunca tinha visto, aquela porcaria. Aí do nada, cara, pra mim isso só vale pra ver o Hermes Baroli fazer a voz do Léo e do Olympus. Só pra isso que vale pra mim, sinceramente. Porque naquela hora que eles estão tentando salvar a menininha lá, que trama imbecil, diga-se de passagem, que se foda aquela criança feia. Cara, tem uma hora lá que o Léo vira pro Carter e fala assim, cara, nós somos Power Rangers, Não podemos desistir. O Carter vai dar-lhe um tapão no ombro. Se eu fosse olhar, eu tinha tirado o sabre esquadrão, eu tinha enfiado na cara do Carter, velho. Na moral, eu tô enfrentando um monstro, vai me dar um tapão no ombro, seu corno? Tá. E teve aí também um encontro com o Lightspeed, que eu achei desnecessário, porque o Lightspeed não é nem 10% do que é a equipe do Força do Tempo. Eu vou falar de novo, mais uma vez, novamente. Qualquer coisa que tenha Lightspeed Rescue, pra mim, não precisa existir. Sinceramente. Porque eu já vi nego argumentando assim, não, porque o Carter é um bom líder numa equipe ruim. Não, ele é um líder merda pra uma equipe merda, faz sentido. E você olha ali, cara, aquele feitiço lá que a Vipra, que tem a voz da Mulher Gavião. Eu só vejo que ela tem a voz da Mulher Gavião. Nossa, eu nem lembrava que ela tinha a voz da Mulher Gavião, meu Deus. E aquele feitiço imbecil. Que ela convence o Hanzi, dona, olha Hanzi, você é um mutante, tá querendo conquistar o mundo. Eu vou convocar um demônio mais poderoso que você pra dominar o mundo. O Hanzi tinha que ter olhado pra ela e falar assim, beleza, eu vou matar você porque eu não quero alguém mais forte do que eu, só palhaço. Mas tudo bem, aí ela vai e lança aquele feitiço lá, maluco, dos Paranauê lá, que parece o Presto conjurando o feitiço do Carmelo Dragão. Eu espero por esse dia há muito, muito tempo. Vamos lá! Prontos! Prontos! Lightspeed! Resgate! Poder Titânio! Prontos! Prontos! É a hora da força do seu tempo! Poderes Quantum! Lightspeed, resgate! É hora da força do tempo! O bicho, que teoricamente era poderoso, Paranauê, tererel. Os Rangers se juntam, aí o bicho começa a apanhar, tenta sair correndo, aí fala assim, não, porque 10 de vocês não vão me derrotar. Do nada, surge o Ranger Titânio e o Ranger Quantum saindo do mesmo carro, não sei como eles se conheceram. Devia ter um grupo no Facebook, né, sexto Ranger, né, não sei. Aí chega na hora assim, e se formos 12? Só fosse o vilão fodão, fala, ué, enfia um no cu do outro e tenta vir, cara. Porque isso é uma coisa muito inútil. Se 10 não vão enfrentar, o que mais 2 vão fazer pra ajudar? Olha, não faz sentido. Daí, tipo, eles derrotam de uma maneira muito escrota. Tipo, os outros dois perdem, tipo, muito fácil, é muito idiota. Exatamente. Aí vem uma dúvida que eu sempre tenho. Se duas equipes conseguiram derrotar o bicho que é mais forte que a união dos dois vilões, por que essas duas equipes não pegam os dois vilões e derrotam tudo de uma vez? Porque senão não tem continuação. Tem que ter um motivo pra eles se encontrarem. Não pode ser um motivo. Oh, eu vou chamar os Rangers da temporada anterior pra tomar um café aqui. Eu vou tem chamar um... eles aqui no Skype. Não, eu vou chamar eles aqui pra fazer um podcast com a gente aqui, divulgar pro mundo. Mas eu sempre tenho a impressão que a equipe atual não precisa da ajuda da equipe anterior, cara. Eu sempre tenho essa impressão. Com exceção da Lightspeed, precisa de qualquer ajuda que puder. Se puder colocar um mendigo pra ajudar eles, é bom, cara. Tava de um sexto Ranger criado, né? Especialmente. Orgulho da Savon ter criado uma exclusividade para Power Rangers, né? E diga-se de passagem, que design feio. Feio mesmo, muito feio. É um feio Turbo Ranger mal feito, aquele bicho. Muito feio. Acho que aquilo ali não teve ajuda da Toei, não, que nem a armadura do Lord Zedd teve. Acho que ali foi na cabeça da Sabo mesmo, entendeu? I'm back, bitch. O Phelan tá tão calado que ele saiu, voltou e ninguém notou, né, velho? Vamos falar do encontro de Força do Tempo com Força Animal, que é o Reforços do Futuro, parte 1, parte 2. Aí tá um coração vergonha. É um desfecho pro personagem Hanzink, né? Precisamos fugir! Parem! Preparem-se! Vamos nessa! É hora! É hora da força do tempo! Força animal! Ah! ferro! Tubarão ondulante! Águia veloz! Lobo invante! Power Rangers! Força do animal! Força do tempo vermelho! Força do tempo amarelo! Força do tempo azul! Força do tempo verde! Força do tempo rosa! Ranger Quantum! Power Rangers! Força do tempo! Power Rangers! Unir! Você vê que o Wes e a Jen ficam juntos, talvez não permanentemente, mas ficam. E eu quero dizer, eu não acho mulher magra bonita em geral, mas a Erin Kerrio é linda. É a Power Ranger mais bonita que eu já vi na porcaria da franquia inteira, cara. Eu não entendo essa babação de ovo em cima dela, desculpa. Todo mundo assim, ai, porque a Erin é linda, porque ela é a melhor Ranger Rosa. Vai tomar no cu, a melhor é a Kimber. Ela é foda, ela é a líder do barato, cara. Ela é foda, ela manda, cara. Eu, sinceramente, eu acho ela mais bonita por causa da personalidade da Jen. Exatamente. Eu gosto da personalidade, mas, tipo, eu não acho ela bonita. Ela é a cangaceira dos Power Rangers. Melhor definição ever. Vanessa, sinceramente, se ela fosse mais encorpada, eu ia achar ela mais bonita. Sinceramente. Porque eu acho mulher muito magra feia pra caralho. Hoje, eu acho ela muito mais bonita do que na época que ela fez Power Rangers. Cara, eu acho ela tão bonita que até ela com aquele visual maconheiro que ela aparece nesse crossover, que é roupa preta e cabelo dread, eu acho ela bonita. Ah, sim, que ela muda o visual lá. É muito bacana essa parte aí mesmo. Cara, na hora que ela aparece, eu fiquei esperando tocar Bob Marley, na moral. Até hoje foi o melhor team-up, foi o melhor desfecho de história. Porque foi o único team-up que respondeu o que aconteceu com os caras, né, velho? A história de Força do Tempo já tinha terminado de uma maneira muito legal, e com esse complemento ficou... Só foi pra adicionar, né? Foi coisa boa, só foi pra adicionar mesmo. Ficou melhor ainda. É porque vamos combinar que a temporada da Força Animal não foi muito legal, então o team-up deu realmente... Não, foi muito legal, não. Força Animal é uma bosta. Força Animal é uma bosta. Eu tava tentando ser um pouquinho mais... Mas é melhor do que Lightspeed. Qualquer coisa é melhor que Lightspeed, cara. Assim como qualquer coisa é melhor que tudo, né? A gente é fã de Power Rangers, mas a gente reconhece que tiveram temporadas que não corresponderam. Apesar que Turbo não podia exigir muito, porque Car Ranger foi outra bosta também, né? Se a gente for levar em consideração que Turbo é baseado em Car Ranger, Turbo é muito bom, né, cara? Isso é verdade. Então os caras não podiam fazer muito milagre. Até fizeram, né, da metade pro final. O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que a gente tá esperando? É hora da ação! Hora de voar! Dinossauro! Power Rangers! É hora de morfar! Rangers, é o vermelho! Alterar para Turbo! Ranger Turbo vermelho! Ha! Hora de morfar! Transformação terminada. Ranger espacial vermelho! A galáxia! Ação! Galáxia! Lightspeed! Resgate! Lightspeed! Resgate! Vermelho! É hora da Força do Tempo! Força do Tempo! Já! Força Quantum! Ranger Quantum! Acesso animal! Ha! Força animal vermelho! Ranger alienígena vermelho! Muito bem, pessoal, é agora! Vamos! A gente vai falar agora do especial, o top da série inteira, né? Foi aquele presente para todos os fãs de Power Rangers, até para quem não era fã, que foi o Eternamente Vermelho, que foi o episódio que reuniu todos os Rangers vermelhos, com exceção do Rock, que também ninguém liga, para uma missão na Lua. Um episódio que tem bastante falta de lógica, se a gente for analisar, mas que foi... Começa com os cavalos na Lua. Aí já começa o Império Máquina de sobrevivente. Aí já começa todo errado. Não, aí o Império Máquina vai resgatar um Zord que nem apareceu em Zell, que é o Sempertera. Não, isso eu achei muito bacana, porque a Sempertera não tinha sido nem trincada, né, cara? Nunca... Ela... Mas se não apareceu em Zell, como é que eles sabiam da existência? Ah, sei lá, velho. Eles jogaram no Google Intergaláctico lá e virou Serpenteira. Jogou no... Assim, naquele encontro lá do... No começo do Power Rangers no espaço, né, o encontro de vilões, né, aí o Zed falou, olha, tem um carrinho lá, um Zod lá, muito top, se quiser dar uma volta aí, vocês aí do Império Máquina, a gente combina aí, pá. Ele tava, ele tava com aquela plaquinha de evento de anime, troca o Serpenteira por Mupi. O episódio ia ser lógico e infelizmente acaba com um final constrangedor, né? A moto derrotando os Zod que os caras levaram. Cara, aí que tá. Se o episódio fosse aquela zona que ele é, incongruência, o Jason mais gordo do que a roda guerreira do Zell, eu ia aceitar tranquilamente. Se no final eles usassem todos os poderes, entregassem pra Astro Mega Nave desse um Mega Buster no negócio, uma serpenteira e a serpenteira explodisse em BH, tudo bem, eu ia aceitar. Mas o Cole, com aquela motinha de merda, aquela CG Titã lá, aviadada, estourar a serpenteira, foi embaçado, velho. O diretor das lutas foi o Koichi Sakamoto, né? Que é desde o primeiro. Não, mas as lutas são muito boas. Então, por que que eles não fizeram... é quando eles param de lutar. É, essa é a verdade. Eu gostei que eles exploraram o golpe característico de cada temporada, ou de cada Ranger Vermelho. Embora que eu nunca vi o Jason dar aquele pirulito lá no ar, mas enfim. Foda. O Jason viu o filme de Power Rangers, o primeiro, no cinema, tentou imitar o Tono. Toda a luta coreografada, achei bacana pra caramba, mas no final, com aquela moto lá, realmente estragou. Cara, e assim que eles estão destransformados, que tá todo mundo lutando, dando porra, até o Jason tá... Cara, o Jason não tá gordo, o Jason tá gigante de corpo, velho. Ele tava até aceitável, assim, sendo um fã mais rigoroso, né? Não tava, cara. Ele tava com uma camisa de estrela. Ele era tão gordo que tinha uma galáxia na blusa dele. Cara, ele tava gigante. Mas ele dá porrada. Aí vai o Carter, vai lutar. O merda do Carter. Vê se sai na porrada. Não. Pistola. Quem dá mais porrada ali é o pessoal. Ah, gente, e quando tempo, chega, né? O Léo com aquele Ranger alienígena lá, tipo, ele chega, se transforma e daí, de repente, tipo, todo mundo... Daí ele morfa em seguida, tipo, eu achei muito escroto isso. Mas pelo que eu li... Não é estranho, é porque o Léo, eu esqueci o nome do ator do Léo, desculpa, tá? É Denis Levin, alguma coisa, Denis Levin, se eu não me engano. O Denis Levin, ele foi inserido digitalmente depois que o episódio já foi gravado. Se você pausar essa cena que ele aparece, você vai ver a figura dele recortada, sobreposta ao vídeo. Ele foi inserido digitalmente, não o dublê dele, o dublê morfado. O dublê morfado já fazia parte do episódio, mas ele ali, ele foi inserido depois de já ter gravado, por causa que a agenda de compromissos dele não bateu com a gravação do episódio. Nossa, eu não sabia disso. Então, tipo, se você vê o episódio pausar nessa cena que ele chega, que tá todo mundo assim, preparado pra morfar, tu vai ver um recorte nele. Foi até bem feito, porque é questão de segundos, ninguém percebe. Nossa! E encaixou perfeitamente. Ou seja, ele gravou depois. Que ele não podia por causa que ele tinha comprado, mas a parada do corte eu não sabia, não. É, vocês vão ver, pausem um episódio depois, vocês vão ver o grande corte que ele foi encaixado nessa cena. E no final também vocês vão ver, se vocês pausarem o vídeo, vão ver que o recorte dele se despedindo de todo mundo é muito bem feito também. Acabou a gravação, partiu Netflix, todo mundo. O melhor desse episódio é no final, o Cole. Cara, o Cole é um merda. Eu odeio o Cole, cara. Ele é literalmente o Power Ranger que eu odeio. Não fala isso, que tem uma galera lá na página da Força da Zoeira que adora a Força Animal. Enfia adoro o dedo no cu e roda. Na moral. Porque eu vi essa treta essa semana aí, que eu falei, meu Deus, como é que foda? Eu quero assim? Que se foda todo mundo gosta de Força Animal. Eu quero. Ah, vou te prender a tua casa, vai. Ela é bonitinha, para. Quem? Eu gosto da Lisa, ela é bonitinha. Ela é bonita, mas e aí? É uma merda a série. Eu gosto do Merrick até ele não se envolver emocionalmente com os caras. Quando ele se envolve mesmo, aí ele fica um bosta. Aí você vai ver Força Animal e tal, aquela merda. Aí vira o Cole. O Cole, que na minha opinião de merda, é o Mati do Capitão Planeta. Nossa, velho. Ele tem um poder do coração de escutar os bichos conversar, né, velho? Cara, eu odeio o Cole, velho, na moral. E as atuações também não foram das melhores. Atuações? Quem ali sabia atuar? É, eu tô pensando. Vocês acham lá que só vivia lá, pô? É uma cena de 2 minutos com ela, depois todo mundo saía do barato. A princesa Shayla era uma maconheira do caralho, velho. Era uma hippie muito louca. Era uma hippie. Cara, tem quem atuava em Força Animal não tem. Foi, cara, no Team Up, que era a turma do Força do Tempo. Cara, tem um episódio no Força Animal que tá ela e o Merrick tocando não, flauta. Cara, esse episódio é muito chato. E cantando. E os Zod dois ser. Brigam, velho. Tava parecendo dois negros brigando porque acabou o Beck, cara. Tava muito, cara. Meu Deus, força. Força Animal é tão ruim, cara. Essa é a prova cabal que Power Ranger não pode... Qualquer temporada de Power Ranger que segue o Sentai torna-se chata. Mas o melhor é no final do Forever Red lá. Eles Tommy e vai embora, né? Aí chega o Cole, mó babaca. Nossa, ele é o Tommy. Ele é mesmo o melhor do Ranger. Aí se maior você, Power Ranger. Aí se você reparar, o Tommy em momento nenhum conversa com o Cole no episódio inteiro. Ele ignora o Cole, cara. Quem conversa com o Cole é o Jason. E o Jason só então escrota você é um Cole, cara. Muito bem, nem cumprimenta, deixa no vácuo ainda. Sim. Mas é o que salva a temporada, foram os encontros mesmo. E a história do Zenaco, que na minha opinião foi muito, muito bem adaptada. Concordo com o Edmar, assim, que salvou foi os encontros. Tipo, você vai falar mal de Força Animal assim pra galera, a galera vai te recriminar, vai querer jogar pedra em você. Aí você falar, tá bom, você gosta dessa temporada, então qual é o seu episódio favorito? Fala, é Forever Red, tá falando dos encontros. Então você não gosta desse animal, você gosta... só falta dos encontros. Saiba diferenciar o que você gosta do encontro, porque aquele encontro não faz parte da cronologia de Força Animal. Aconteceu. Sim. Não tem lógica. E é disso que eu gosto no Força Animal. Tipo. Um encontro que não tem lógica é até legal, cara. Porque não precisa muita explicação, só reúne a galera e sai batendo em geral. Sim, e essa é a graça. Bom, vamos sair dessa temporada tão boa aí que foi Força Animal. Cara, vamos... não existe ironia suficiente no mundo pra isso. Falar que Força Animal é bom. Vamos falar então, o grande, como é que a gente pode dizer, o grande divisor de águas aí na franquia, né, que foi a venda da série para a Disney, a venda do canal Fox para a Disney também, e aí surgiu a era Disney de Power Rangers, né, que começou com na Tempestade. Na verdade, Força Animal já tinha sido vendida, mas ela ainda foi produzida pela Saban. Isso, a gente conversou em alguns podcasts essa questão aí, mas a produção realmente por parte da Disney começou no Tempestade Ninja, que não teve encontro, né, a gente já esperava isso. Já que a produção saiu, se moveu de Los Angeles, Nova York, etc., foi para Nova Zelândia. A qualidade da imagem, a qualidade das gravações, a qualidade dos efeitos melhorou demais, né? Já tinha o dedo da Disney. Mas não quer dizer que a temporada, todas as temporadas tenham sido boas. Pelo contrário, a era Disney foi a que teve temporadas mais fracas. Sim. Considerando. Primeiro encontro aconteceu em Tempestade de Trovão. Na verdade, não foi bem um encontro, foi um episódio especial que o Tommy. Encontra as suas três, que foi o espírito de luta, onde ele entra em coma lá, por causa da dinopedra dele lá e tal. E aí ele tem que lutar com os três dele do passado, o verde, o Zé, o vermelho e o branco, pra poder... Saudade resgatar... Turbo. É, não teve Turbo. A própria Disney reconhece que Turbo foi uma bosta, né? Não quis nem... O que eu acho mais engraçado é porque vira e mexe, o Jason David Frank era maior que os Power Rangers que ele enfrentava. Que teoricamente era ele mesmo. Ele venceu ele mesmo no passado. Né? Tipo, o episódio é fenomenal, mas lógica ali, né? Não, ali faz sentido. Lógica. Ali faz sentido porque ele tava lutando com ele mesmo, então ele tava enfrentando os medos dele. O maior medo dele é ele virar um Ranger do Mal de novo, teoricamente, pelo que eu entendi. A gente já discutiu em dois podcasts que o Tommy tem a mente mais fraca de qualquer temporada, né? Todo mundo tenta dominar a mente do Tommy. A mente de uma puta passando na frente da obra, todo mundo mexe. Mas o Tommy só foi mal como o Ranger verde mesmo, como o Ranger branco e Zell. Não, como o Ranger Zell, ah, ele Zell, foi Zell, mal sim. Também. Zell sim, o Zell foi que naquele episódio lá que ele... Ah, mas foi uma coisa mínima, não foi nada perto do que ele fez como Ranger. Cara, eu nunca vou esquecer a cara do Jason quando o Tommy vira do mal no Zell, ele. A gente precisa salvar o Tommy. Eu não quero ter ele como inimigo. Eu falei, caralho, você é um merda mesmo, hein, cara. Mas o verdadeiro encontro mesmo foi nos episódios, acho que 31 e 32 de Dino Trovão. Foi o Tempestade de Trovão, partes 1 e 2, né? Vamos ter cuidado, mas vamos com tudo. Estão todos prontos? Prontos! Dino Trovão, força total! Dino Trovão, força total! Tempestade Ninja, Forma Ranger! Tempestade Trovão, Forma Ranger! Tempestade Samurai, Forma Ranger! Tireno, Trincera! Pítero! Brachio, Draco! Dino Trovão! Poder do ar! Da água! Da terra! Trovão, trovão azul marinho! Poder samurai! Tempestade ninja! Primeiro eles serão do mal, né? Na primeira parte do episódio eles passam a ser do mal, né? Com a mente tomada pelo Lothar, né? Que acaba voltando também. E na segunda parte eles se unem pra quebrar o pau, que pra mim é acima do depois, perdão, do Eternamente Vermelho, foi um dos melhores team-ups de toda a temporada. Foi um episódio, foi dois episódios fodas, cara. E eu digo que a luta entre os Rangers de Ano Trovão e os Rangers de Tempestade Ninja foi a melhor luta de Power Rangers. Foi foda, os caras, a gente é ninja, foda-se pra vocês, se encontra lá que a gente vai quebrar vocês na porrada. Ah, sim. Como eu gostei de ver a Tori e a Kira caindo na porrada, como eu gostei. É, cara, essa parte louca, cara. Caralho, velho, a isso luta soou muito errado, né, velho? Ah, não sei, cara, não sei. Mas é verdade, mano, dane-se. Essa luta deles do mal contra os Dino Trovão foi muito louca, né, que aí... O Dino Trovão já era tipo um X-Men, né? Cada um tinha um poder especial. Exatamente, aí tinha o Mercúrio, a Siri e o Colossus. É, só não lutou o Trent, né? E o Tommy, né? Que eles estavam analisando a situação. O Trent é muito ignorado em muitos episódios. Aí, entre a gente aqui, vocês não acham que, tipo, se o Tommy tivesse lutado com os Ninja Rangers lá, ele teria tomado o pau, com certeza. Cara, não, o Tommy teria batido em todo mundo. Não é sendo fã boa, é porque o Tommy também é ninja. Cara, mas é que essa temporada do Dino Trovão foi praticamente tipo uma homenagem pra ele. Ele jamais ia ficar apanhando igual uma bicha, tipo, pros Rangers. Eu acho a minha opinião. Pra mim, o Dino Trovão teve um tema que se encaixou perfeitamente em Power Rangers, um tema que faz sucesso até hoje, tanto que vai voltar no que vem, que é Dinossauros. E sim, foi o momento do Tommy brilhar novamente, né? Como Power Rangers. Eu achei que foi a melhor temporada da Era Disney. É. Nossa, essa luta tem que ficar de fixo no podcast, cara. Puta merda, velho. Ela fala tudo que eu falaria, cara. Essa menina tem que ficar de fixo no podcast. Mas alguém tem mais alguma opinião desse Tempestade de Trovão ou algo pra acrescentar? Mas eu achei super divertido o encontro daquela Katrina lá, que ela faz as duas personagens nas duas temporadas e as duas se olham. Eu achei genial. Cassie de Amara. Uhum. Exatamente. Essa Tiamara que faz eu a mesma. Achei muito legal, tipo, as duas coisas. Essa foi a mesma dubladora, cara. Isso que foi bacana. A versão dela de Tempestade Ninja tem uma voz, e a de Dino Trovão tem a voz da Maria do Bairro. É a mesma dubladora. É a mesma voz nas duas. É a mesma voz, não até no final do episódio, elas falam iguais. Vocês querem perder o que pra mim? Não perde bosta nenhuma. Vocês querem perder o que pra mim? Eu vi esse episódio ontem. Eu deixo o João escolher o tema do próximo podcast, se eu tiver errado. Espera que eu vou mandar o link pra vocês, só um segundo. Não, você coloca na gravação aí. Coloca na gravação. Tá, depois você insere uma faixa de áudio aí pra o pessoal comparar. Capri, você viu aquela garota? Ela é muito gata. Bebe, você viu aquela garota? Ela é muito gata. Mas eu sou muito mais bonita. Quero depois um pedido de desculpa falando: me perdoe, onisciente Gabriel. Vamos então pro próximo aí, né? Depois se encontra fenomenal. Uma série que eu não considero muita coisa, tá? Desculpem quem gosta de SPD. Eu não considero muita coisa. Pra mim é uma série com uma história bagunçada. É, teve um excesso de atores, teve um excesso de personagens. Né, foi a série que mais se gastou orçamento em Power Rangers. E é melhor do que Deca Ranger. É melhor do que Deca Ranger. Eu vi as duas, eu posso falar. Eu não acho o líder melhor que o Bambam. Eu não acho o Jack melhor que o Bambam. Eu acho, mas porque o Bambam é chato pra caralho. O Bambam só berra. Bambam só grita aquela porra. Personagem chato do inferno. Puta louca, dentro da porra do carro. O Bambam era o Guide antigamente, né? Com todo respeito ao Dog do SPD, mas o de Power Ranger é muito melhor, cara. Muita fantasia, o cosplay, nossa. Porque na boa, eu nunca vou aceitar que um cara fodão, o líder de uma organização policial espacial, seja um ursinho carinhoso bombado. A história foi muito carinhoso bombado, sabe? Eu nunca vou aceitar que é um ursinho carinhoso que tomou whey protein, cara. Isso não é uma boa ideia. Saiam daqui. Vocês não fazem ideia do poder do Grom. Nós também temos um pouquinho de poder. Cat é demais, resgatou nossos morfadores dos arquivos e os regenerou. Não fique chateado, comandante. Teria feito a mesma coisa. Você tem razão. Vamos mostrar ao Grom o que podemos fazer juntos. Power Rangers, preparem-se. Power Rangers, prontos! Prontos! total! Emergência! Força! Então vamos falar do encontro que teve aí com os Rangers, uma temporada que eu mais gosto, que é Dino Trovão. Esse foi um encontro com os Rangers, bom, cara, porque tem um episódio, passa mais três, tem um outro episódio. E um, os Rangers Dino Trovão vão pro futuro, e os outros, Rangers de SPD, volta pro passado. Não sei. Deixa o fim de vocês, Power Rangers. Estão em desvantagem. Vejam o tamanho do meu exército. É verdade. Estamos em menor número. Mas lembre-se, não importa o tamanho do cachorro para a luta, e sim o tamanho da luta para o cachorro. Ninguém vai entrar em nosso círculo. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. É isso aí, comandante. Ataque! Eu gosto mais do que eles voltam no passado. Pior que Dino Trovão, o único personagem que eu não gosto é o branco, velho. Tadinho do Trent. Porque o Trent é um inútil. Mas... o Trent é um inútil. O Abra Killer é foda, mas o Trent é um merda. Tentaram reproduzir. Não fez metade do que o Tommy fez com os caras. É, tentaram reproduzir o Tommy no Dino Trovão com o Trent. Foi metade, não bateu gente, metade. Gente, mas isso é meio óbvio. Tipo, é só vocês observarem um pouco da personalidade da Kira e daí do Trent. Eles tentaram fazer um Kimberly Tommy 2.0. Isso foi uma limitação na Disney, porque não podia rolar namorico, assim, beijo, essas coisas. Depois a Disney censurou tudo quando foi pra mão dela. Tanto achei é que escroto, mística, porque eu achava mística... bonitinho a Tori e aquele Ranger azul lá. É o Nave, é Lake. Edmar, você como fã da temporada, você acha que na mão da Saban ela ia ficar melhor? A Saban atual? Eu tenho até medo de pensar, viu? Não, não ia não, cara. Saban é uma empresa pra ganhar dinheiro. Se brincar ia sair pior, tá muito bom do jeito que foi. Foi muito bom do jeito que foi, viu, cara? Eu não acho temporada ruim, pra mim é uma das melhores. Eu não acho que tem que ficar melhor ainda do que é. Tem gente que acha boba. Eu tenho colegas que acham de novo bom bobinho. A luta final, que eu sempre espero numa temporada, tem uma luta final foda. Que os caras se desgastam, usam todos os poderes, se explodem. E acaba, foi o que teve de Notovon. Mas voltando ao team up, o primeiro episódio que eles vão pro futuro, eu acho muito bacana, porque eu acho sempre meio babaca. Isso, esse crossover tirou basicamente dos team ups do Sentai. Que a equipe atual tratando a equipe anterior como... não, vocês não sabem do que estão lidando, a gente sabe e tal. Pô, cara, vocês estão lutando do mesmo lado, velho. Por isso que eu não gostei desse episódio, desse Disney. Então, é verdade. Daí fica tipo, não sei o que, vocês são de a era dos dinossauros, tipo... Os poderes de vocês são fracos, os poderes de vocês se foram. Aí no final a gente recuperou o poder de vocês vão lutar aí. Porra. Os caras eram tão fracos, pra que não mandou os caras de volta passado logo? Sinceramente, eu acho... quando tem isso em team up, eu acho feio, principalmente em Power Ranger. Porque se a SPD se passa no futuro, eles tinham que ter um respeito muito maior pela galera do Team Trovão, pelo legado que eles têm. Os caras tinham que ser tratados como veteranos, falar assim, olha senhor, eu acho que você não deve lutar por tal motivo, tal motivo, tal motivo. Não porque, tipo... ah, vocês são velhos, vocês não podem lutar, isso aqui é a luta é nossa. Ô, vá a merda, né? Se eu não me engano, tirando o Dog, o resto do pessoal falou, nossa, vocês foram no Dino Trovão, olha a quantidade de... aí eles ficam assim, a gente é famoso no futuro? Nós somos famosos e tal, né? E aí começa a revelar, olha, você é um jogador de futebol e tal, aposentado, agora é um técnico, e você é um nerd da computação que ganha milhões de dinheiro. Você é uma pessoa famosa, eu cresci te ouvindo. Aconteceu esse desdém. Ninguém imagina o porquê, mas nos bastidores aconteceu esse desenho porque houve uma troca do diretor de Tempestade Ninja de Notovão pro de SPD. O SPD, duas anteriores, era o Douglas Sloan, que era produtor de Power Rangers do Espaço, Turbo, Mighty Morphin, Zell. tocou pro Bruce Kalish. O Bruce Kalish é meio que desenhou do trabalho do outro. Acho que eles não se bicavam, alguma coisa parecida. Mas no segundo team-up, que eles foram pro passado, acho que a coisa se nivelou. No segundo episódio, cara, eu já acho muito bacana, cara. Porque ali eles pegam a continuidade de Dia no Trovão e eles não apagaram a mente do Tommy. Ficou esse furo, né? Não ficou esse furo, cara. Se a gente for pensar hoje em dia, faz sentido, cara, o Tommy não ter a mente apagada. Tommy, depois desse Dia no Trovão, ele deixou de ser professor e voltou com outro trabalho. Eu não lembro a história da Guerra Lendária, eu só vi uma sinopse lá. Ele já não é mais professor e tal. O Power Rangers Força Mística é... A gente não vai chamar aquilo de encontro, né? Que é patético aquele negócio. Power Ranger Força Mística teve um encontro do bicho que aparece SPD com outro bicho de Força Mística. Falamos tudo o que temos pra falar. Vamos falar de uma série que eu esperava muito mais. Muito mais, mas muito mais, que foi a adaptação de Bokanger, que foi fenomenal, na minha opinião. E essa série decepcionou em todos os sentidos, com exceção desses dois episódios, que foi o Team Up. Pig! Quem é você? Surpresa! E aí? É ótimo estar de volta. E que comecem os jogos. Parece que precisam de uma ajudinha. Cara, uma ótima homenagem. Muito melhor que o Pra Ser Vermelho. Muito melhor. Não é só porque aparece o Adam e eu sou fanboy do Adam. Não é só por isso. Anzete. Não é só por isso, cara. É porque tem o Bridge, cara. O Bridge é fantástico no episódio. O Bridge é rei, cara. Cara, sério, se eu fosse produtor, eu tinha demitido todo mundo pra gente pegar daquela equipe lá e falar: vocês vão terminar a temporada. Bora lá. Porque... Eles podiam substituir tranquilamente. Cara, tem a Tori e a Kira. Sim. Tem as duas, já valeu assistir, já valeu perder meu tempo vendo. É, tinha que fazer pelo menos mais uns 10 episódios assim com essa equipe. Podia fazer 50 episódios só com a Kira e com a... Podia fazer o resto mesmo dos episódios, eu não ia reclamar, aí eu ia até assistir. O legal desse encontro aí é que ele deu um desfecho, né, pros personagens, assim, no finalzinho cada um inventou uma historinha ali do que faz da vida e acabou dando desfecho, né. O Adam faz artes marciais na Alameda dos Anjos, né? Não faz sentido nenhum, porque quando eles vão na Alameda dos Anjos, tá tudo fechado. Parece que a galera olhou e falou: pô, a cidade já foi tão destruída. Pô, apaga a luz, sobe as cadeiras e vão embora daqui, cara. Na Alameda dos Anjos, na verdade é um depósito que falaram que era o depósito da Alameda dos Anjos, ou seja, mais uma localidade de Alameda dos Anjos. Eu acho que é tipo aqueles armazéns de bairro, sabe? Que tem um bairro. Mercadinho do Adam. Exatamente, cara. Eu assisti Mighty Morph até no espaço. Tudo da Alameda dos Anjos, cara. O bar de Alameda dos Anjos, a balada de Alameda dos Anjos. Cara, isso daí é um bairro, um vilarejo, cara. Na boa, se fosse de Alameda dos Anjos, eu colocaria um nome tipo Para Alameda do Capiroto. Só pela sacanagem, na boa. População 10 pessoas, Ernie, os Rangers, o Book School. Fora que a Alameda dos Anjos do nada se torna praia, né? Mas enfim. Esse episódio trouxe a volta do Adam. Fenomenal, pra mim não teve escolha melhor do que fazer o Adam de volta. O único cara que eu trocaria, e eu ainda gosto dele, é o Xander de Força Mística. Pô, eu gosto. Nossa, do cara. Nossa, nem lembrava dele. Pra mim foi o melhor de Força Mística. Dá pra tirar alguma coisa de Força Mística, é o personagem Xander, cara. Olha, eu tenho que falar um negócio rapidinho de Força Mística. Aquela rosa me dá medo. Cara, a vida? Sério, velho. A vida? Na hora da abertura que ela tá fazendo aquela dancinha, que ela abre aquele sorrisinho, velho. Ah. Sério. Me dá um medo, eu fico imaginando aquele bicho vai pular na tela e vai comer a minha cara, velho. Porque surge 68 mil dentes da boca daquela mulher, velho. Aquela mulher é um predador. Pra piorar, ainda fizeram um episódio que ela virava vampira ainda na parada. Eu tô falando que a mulher é o capiroto, velho. A Madison, como é que eu posso explicar quem é que ela é? Ela é chuchu. Você come, mas não é gostoso. É a maior trepação, a maior putaria. Devemos lembrar que quem falou isso foi a Vanessa. Ninguém falou isso. A gente não passou nada no script disso pra ela não, tá? Eu e o Edmar, que somos os baixistas do grupo, estamos calados nesse exato. Quero lembrar isso. Vamos sair de Overdrive, que Overdrive, se eu for listar todos os pontos ruins, eu... Não, mas o episódio é legal, cara. Eu gosto daquela luta deles. Eles lutam nos Megazords, fazem cockpits próprios pra eles. Eu achei legal da parte da Disney, né? Cara, nada que supera o Creed explicando. Porque... É. Gente, é a melhor parte do episódio. Cara, aí todo mundo... Não, vocês todos foram Rangers? Não, menos eu. Eu vou ser o Power Ranger no futuro. Eu vou ser o Ranger Verde e também o Azul. Você tá de vermelho. Então, vai cortar o papo. O meu chefe, que é um cachorro. Que é um cachorro. Aí meu outro chefe foi promovido. Aí já sobrou pro Power Ranger de vermelho. Cara, é muito bacana, velho. Eu achei... O episódio foi foda, né? Os caras chegaram e falaram... Que porra que vocês estão fazendo com a merda da temporada? Essas porra aqui que eu vou consertar agora. Vou tentar consertar, porque depois voltou a mesma bosta, né? É. Eu gostei. É por isso que o João tá falando, né, João? Podia fazer mais 50 episódios com a equipe. O negócio que eu gostei foi eles explorarem um pouquinho a rede de morfagem universal, que é um conceito muito bacana que o Power Ranger tem, que ninguém explora. Mas aquele chroma aqui foi... Não, sim, é vagabundo, mas... A ideia do Alpha consertar, porque ali eles não bloquearam os poderes de todos os Power Rangers. Eles bloquearam os poderes do Power Ranger Overdrive. Sim. Eles mudaram a senha dos caras. É sério. A senha era Pinóquio. Porque a rede de morfagem universal, ela é tipo a rede Wi-Fi. Você precisa de um morfador pra você acessar ela. Comando de voz. Exatamente. Você consegue acessar, cara. Só que aí eles bloquearam o Power Ranger Overdrive, que são um bando de lixo, né, cara? Mas eu tenho que falar um negócio. Só eu acho que a Disney tinha alguma coisa que todas as atrizes parecem que de entretenimento adulto, cara. Elas eram mais respeitadas, assim, respeitosas, né? A Cid de SPD que eu diga, né? Vamos sair de Power Rangers Operação Overdrive, que já começa errado desde a da cena de morfagem lá, que tem um erro de continuação, até o final, que tentaram colocar uma historinha de final feliz, né? Vamos para Power Rangers Samurai. Power Rangers Samurai é a temporada de 2010 e 2011, a Super Samurai, que trouxe a volta da Saba pro mercado de Power Rangers. E, bom, tem os seus erros e os seus acertos, né? Olá, meu amigo! Outro Ranger? Quê? Sim. Eles são feitos de metal. As suas espadas não podem cortá-los. Olhem isso! Raio Nitro! Nossa, é uma temporada fraca. Ó, eu vou falar de novo, mais uma vez, novamente. Samurai, Super Samurai, me fez perceber que Shinkenger não é bom. Me fez ver que Shinkenger é uma bosta. Ó, Super Samurai erraram na mesma coisa que Porto Animal errou. Seguiu o japonês. Teve uma leve modificação no final, né, da história. Teve o filme que a gente vai falar agora, uma né? Uma modificação melhor, diga-se de passagem, porque é muito mais fácil acreditar que uma irmã passou a primogenitura para outro do que uma menina de 15 anos adotar um cara de 25. Teve o nosso mito, o Jeidoka, mito da virgindade extrema. É o mito. É o mito. E teve o episódio teatro que virou filme, né? Que foi o Ranger RPM. Vermelho, e eu achei que eles deviam ter explorado mais RPM. RPM foi uma temporada foda, fantástica, absoluta. Só a dublagem que cagou mesmo. Nem a dublagem, cara. O problema é que a voz do Ranger Vermelho é ruim. A voz do Ranger Preto é pior, cara. A voz do Harry Potter. A voz do Ranger Preto original é uma voz grossa, cara. Impõe a autoridade. Mas esse encontro do Ranger Vermelho RPM com o Samurai que virou filme era algo que tinha que virar mais esse teatro. Foi um teatro muito bom, cara. Eu queria que o Zig tivesse aparecido, cara. Eu queria que o Dylan tivesse aparecido na parada. Cara, o Dillon só é legal porque tem o Zig, cara. Senão o Dillon ia ser só mais um Power Ranger boladão, só isso. Se o Zig aparece ali, esse crossover só ia ser melhor se fizesse um crossover juntando o Andrews, o Adam, o Zig e o Breed. Nossa! Só que esse crossover foi gravado depois do final da série, né? Ele já aparece um pouco com o visual modificado e tal. E ali revela que a Emily começou um casinho ali com o Mark. É bobeira também, não dá em nada, não sabe tudo de mão. Eu achei meio bobeira o Power Ranger RPM vermelho não desmorfar. Tem um motivo pra ele não desmorfar no episódio. Tem. Mas... Ele não sabe se ele conseguiria respirar o ar por causa da viagem que ele fez no tempo. Exatamente, cara. E eu acho que os outros podiam ter aparecido. Conclua-se que depois disso aí que ele falou, Power Ranger RPM se passou em outra dimensão. Então, entende-se que o Power Ranger RPM se passa na dimensão X e que nessa dimensão X existiram Power Rangers antes do RPM. Tanto que em Power Ranger RPM aparece o capacete do Operação Ultraveloz, mas não necessariamente são os mesmos personagens ou versões alternativas dos personagens. Pode ser personagens completamente novos que usavam os trajes iguais. É, até porque tudo girava na cidade de Corinthians, a mesma coisa que na galáxia tudo girava em torno de Illinois. Eu acho que a abertura do Power Ranger RPM devia ser Salve o Corinto. Meu Deus do céu. Eu coloquei aqui que a gente não ia falar, mas pelo andar da carruagem, acho legal a gente citar os dois episódios que apareceram, dois Rangers de temporadas anteriores em Super Mega Force. Super Mega Force deveria ter tido uma homenagem melhor aos Rangers anteriores, né? Mas esses dois episódios foram legais porque teve a participação do ator, que foi uma surpresa samurai, em que o Jaden retorna, né? O Jaden junto com o mentor dele retorna. E o outro que eu esqueci o nome do episódio, que o Cassie retorna, e o Cassie tem uma participação maior no episódio Casey. Ele retorna e tem uma participação maior do que o episódio dele. Eu queria que vocês comentassem desses dois episódios. O Case é um cara bacana, um sujeito batuta, e eu gosto dele, eu gostei de ver ele em Super Mega Force. Eu quero que o Jaden se foda, não me importo com ele, é um inútil igual o Taqueiro, de Shinkenger. Se você é fã de Shinkenger e não concorda com isso, o problema é seu. Então pra mim tá isso aí. O que você achou aí, Feira? A participação do Jaden, eu acho que foi meio pequena. Aquele é um samurai, foi treinado pra ser um samurai. Mesmo de morfado, ele deveria ter feito alguma coisa pra ajudar, sei lá, lutar na cidade, né? Meio bosta a participação dele, mas tudo bem. É, o cara é um samurai, foi treinado de ser um samurai, então ele deveria agir como um samurai, lutar mesmo de morfado. A partir do momento que você olha pra cara dele, ele não é um samurai. É, ele é um Big Time Rush. Ele é o Ken da Barbie. E a participação do Casey foi uma participação foda, mostrou que agora é um mestre. Aí, que era um entregador de toalha e virou um mestre de Kung Fu. Foi foda. E aquele final misterioso que eu não entendi até agora. Mas eu ainda quero entender aquele final, que ele desaparece do nada. É porque na hora que a câmera tava mudando de lado, não saiu correndo. Sei lá, cara, eu pensei que ele. Eu falei, caralho, o cara morreu? Sério mesmo? Tipo, ficou como. Eu ainda não vi, então não tenho nada de sacar. Eu dou a minha opinião de que o episódio do Ace, foi melhor. Porque ele teve uma influência muito grande no episódio. Ele ensinou lá os dois a lutarem com o espírito animal deles, né? É, ele revelando que ele era um Power Ranger e sabia da situação deles, foi muito bacana. Eu fiquei esperando o Jake olhar pra ele e falar: por que você não me ajuda então, seu filho da puta? Eu achei esse episódio muito bom. O episódio de Jaden, pela presença do Jaden, por aquela cena dele chegando, ué, vocês nunca viram o Ranger pedir um Froyo? Foi fenomenal, é palco de muitas zoeiras até hoje essa cena aí. Eu esperei algum Ranger virar pra ele assim, um Power Ranger hétero não. A participação dele foi pequena, mas foi boa. No final também eles falando, olha, o mundo, por isso que eles foram os escolhidos, o mundo está em boas mãos e tipo, vai embora. Eu achei bem legal mesmo esse desfecho aí. Eu acho que faltou mais um tem-up, sei lá, faltou mais alguém. O que vocês esperam aí para a Batalha Lendária? Que tenha lógica. Que seja melhor que Eternamente Vermelho, pelo menos 50% do que foi. Lógica. Se tiver, amém, né? Se não tiver, beleza. Se for Mega Force tá tendo lógica, na hora que eu vi que o... Outro episódio apareceu o Flashman, cara. E na dublagem, Flash Punch foi traduzido como Punho Brilhante. Melhor que se fosse Punho Rápido, né, velho? O que eu espero também da Guerra Lendária, que faça a mesma coisa que fizeram lá no especial do Operation Overdrive, que é a morfagem nova do Adam. espero que eles façam a mesma coisa, com efeitos bem legais das morfagens antigas, assim, sejam bem inspirados que aconteceu lá com a Adam. Se tiver, eu acho que vai ser só pro Tommy. Se tiver morfagem nova, Samu ganha muito pouco comigo, cara. Porque vai ser um trabalho muito bem feito. Agora, se forem as mesmas antigamente, aí... Porra, meu irmão. Porra, mesmo antigamente, caralho. Eu não assisti e eu vi tanto spoiler, assim, que eu meio que desanimei, assim. Eu não tô esperando muita coisa, pra ser sincero. Tu assiste pelo Cartoon Network, pela Netflix, pela internet? Eu assisti pelo Netflix. Bom, eu vou agradecer aqui a presença de vocês, a participação de vocês, tá? A participação do Renan também, que teve que ir embora, né? Que amanhã ele tem escola, parece. É, vou pedir pra vocês fazerem as considerações finais. Se quiser fazer um jabazinho também de algum site, algum blog que vocês tenham. Eu agradeço a presença da Vanessa. A Vanessa é uma menina que tem uma opinião muito legal. Veio abrilhantar aqui o nosso podcast. A opinião foi muito bacana mesmo. Manja muito de Power Rangers. Que menina também manja da parada, né? E eu queria saber da Vanessa aí, o que ela tem pra falar. Não tem muita coisa pra falar, tipo... Você gostou? O que você acha que pode melhorar? Quais os próximos temas que você... Na verdade, esse é o primeiro podcast que eu participo e eu achei bem bacana. Achou bacana. O tema achou legal também? Sim, porque é uma coisa que eu gosto. É. O que você tem pra dizer aí? Você participa de algum grupo? Porque o João falou que te achou em um grupo... É, ele me achou provavelmente num de... Que teve do Jason David Frank. É um desse... Bom, obrigado pela tua participação. Pylon... Bom, gostaria de dizer para vocês que não curtem, controlar no Facebook Power Rangers Força da Zoeira e que vai estar cobrindo o evento do Carioca Anime com o David Joyce, o Billy. Você vai estar cobrindo o Billy? É isso mesmo? Ah, vai se fuder, viado. Vou estar cobrindo o evento. Eu entendi você falando que vai estar cobrindo o Billy no evento. Não, cobriu o evento. Tá bom. Então, eu estarei representando a Power Rangers Força da Zoeira lá. E para mais informações, só... Quer dizer que você é da zoeira, Philo? Eu sou da zoeira. Se o cara é homossexual, assuma, porra! Você vai ter VIP, assim, pra entrar nos bastidores, tirar entrevista que usa pro cara... Entrevista não, coisa. Eu não sei falar inglês, mas... É. Tenta gravar um videozinho dele falando, ouçam o Morphcast. Por favor. Vou tentar. Agradecer ao João, que é o cara aí que deu continuidade ao projeto, né? Me convenceu da continuidade ao projeto, é o rapaz que edita o projeto, é o que tem mais paciência comigo também. Às vezes eu não quero gravar, não quero desistir do bagulho, o João tá sempre pressionando para que a coisa aconteça. E agradecer a quem tá ouvindo agora, no geral, agradecer novamente ao Interruptor Nerd, pela hospedagem do projeto, edição e tudo mais. Agradecer a Força da Zoeira, né? Que sempre tá dando uma força pra gente lá e ter liberado o Keiron pra gravar com a gente. Agradecer a Vanessa por ter aceito o convite, né? Porque não é todo mundo que aceita o convite de um podcast assim sem conhecer logo de cara. Mas foi uma edição muito bem-vinda. E, bom, desejar que vocês escutem aí as nossas próximas edições, que o projeto só tende a melhorar. Um abraço, pessoal! Fala galera, agora a gente vai para uma sessão rápida de notícias para falar da Power Morphicon, o maior evento de Power Rangers que aconteceu algumas semanas atrás em Los Angeles. E que, além, claro, dos atores clássicos e de diversos outros atores mais atuais terem participado, né? Houve um encontro gigantesco de fãs de Power Rangers, muitas novidades aconteceram. Ô João, você chegou a acompanhar o evento? O que você achou do evento no geral, assim? Você acompanhou algum vídeo? Cara, eu tava acompanhando na medida do possível, porque foi no fim de semana é um pouquinho complicado pra mim, mas eu gostei muito quando divulgaram o elenco de Power Ranger, o Dino Charger. Eu gostei do elenco, apesar de eu achar estranho. Eu amei a Rosa agora ser uma negra, eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu tô esperançoso, eu gosto muito de Kyoryuger, apesar de eu saber que é uma série muito mais ou menos. Eu achei engraçadíssimo o Ranger Azul ser um japonês gordo. Eu realmente tô com esperança, cara, que essa série vá ser muito boa. Eu acho que vai ser bacana. O meu único problema é essa putaria de ficarem lançando série em duas partes. E eu espero que um dia Saban pare com isso. Eu confesso que pra mim a maior surpresa foi a Ranger Rosa ser morena, né? É, a série que vai ter... É bom paradigma, né? É, a série que vai ter o Chimbinha, a Nicki Minaj, o Wesley Safadão. Vanessa, chegou a ver alguma coisa de Dino Charge aí também? Vi, eu gostei da história. Em um blog que eu esqueci o nome. Gostou? Tá esperançosa? Eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião assim muito formada, mas eu espero que seja uma coisa que meio que me surpreenda, porque essas temporadas novas não tão lá aquelas coisas, né? Tá com gás, né? Já foi bom Power Rangers. Hoje em dia já não é mais aquela coisa de antes. Concordo com o João, né? A Ranger Rosa ser negra aqui quebrou muito paradigma, assim. Porque sempre que tinha uma negra, basicamente, assim, que gostava fã, vai ser amarela, assim. E gostei bastante, assim. O que eu não entendi direito é como eles vão implementar o Ranger Azul. É um homem da caverna de 10 mil anos atrás. Não sei como eles vão implementar isso. Eu acho que em relação à personalidade não vai afetar muito não. Os caras devem fazer algumas modificações. Claro, saiu lista de personalidade e tudo, mas eu prefiro esperar ver as coisas saindo do script e entrar em ação do que ficar palpitando aqui. Eu tô achando muito chato a galera fazendo campanha pro James David Frank voltar como Ranger Silver, cara. Pô, deixa o cara quieto, velho. Eu sei que a ideia foi dele, mas porra, deixa o Tommy em paz, velho. Deixa o personagem morrer em paz. Aproveitando esse ensejo aí, foi revelado na própria feira, no evento, que o Austin John, que é o Jason, né? Ele tava em conversas avançadas com a Saban pra ter uma participação em Dino Charge. Uhum. Não se sabe se ele seria um personagem recorrente ou fixo no elenco. O que você já acha dessa ideia? Como eu disse no primeiro podcast, eu acho que o Austin volta no T-Up lá dos Dino Vermelhos. Eu acho, eu tenho esperança que ele volte. Ele e o Connor. O Connor eu já acho difícil, viu, cara? O Napier tá tão sumido, cara. Tão sumido, não tem mais nenhum papel expressivo que eu acho difícil. Embora ele seja da mesma agência que ainda contrata pra Power Rangers. Mas eu acho bem difícil, viu? Eu concordo com o Phylon. Eu queria ver essa galera só em team-ups, cara. Eu não quero ver isso como regular, não, cara, sinceramente. Nem como mentor, nem nada? Não quero ver, não. Eu quero ver galera nova. Se eu quiser ver a galera velha, eu vou ver série velha. Tá certo. E teve aquele momento especial que foi uma jatada na cara, né, dos haters, que foi o Gek, de Z-Ranger, né, o Yuta, se encontrando com o Austin, né, e morfando juntos, né, participando lá do evento juntos. O que vocês acharam disso? Cara, e tem um grande problema com essa galera que é hater, porque eu não entendo. A Saban e a Toei veem Power Rangers e Super Sentai como a mesma coisa. Sim. Mas parece que tem uma galera que quer achar que é fã de Tokusatsu melhor que os outros, então não pode gostar de Power Rangers, tem que odiar tudo que tem. Porra, cara, deixa de ser chato, velho. Eu queria vergonha dessa cara. Pô, tira esse espinho do cu, velho. Vira um homem. Ah, eu concordo com isso, porque eu acho muito escroto. Tipo, eu sou fã de Tokusatsu. Você gosta de Power Rangers? Power Rangers não é Tokusatsu, não fale mais comigo. Eu acho isso uma escrotice. Antes de mais nada, o que é Tokusatsu? Vamos definir o que faz uma série Tokusatsu, no geral. Não a definição de Tokusatsu. Heróis com trajes espalhafatosos que usam efeitos especiais em suas lutas e defendem o mundo, certo? Sim. É. Aonde Power Ranger não se encaixa nisso? É a definição de Power Rangers. Aonde? Então, se você ouvir isso e for hater, faça um grande favor pra mim. Não ouça nunca mais, tá? Vai embora, seu merda. A maioria dos haters é assim, eu gosto de Power Rangers até Força Animal, depois que veio isso aí é horrível, e aí eu começo a odiar tudo. Eu acho bacana que todo mundo gosta de Power Ranger até descobrir Super Sentai. Descobrir Super Sentai parece que é crime gostar de Power Ranger. O Yuta, o Gek, ele disse assim, foi uma honra estar do lado dos atores que deram início ao legado de Power Rangers no mundo, né? E ele disse que é fã da série da Saban. Agora, falando do último tema, sobre a adaptação de Tokyuga, né? Que a Saban ainda não se decidiu se vai ou não adaptar Tokyuga, e eu vi uma conversa no Twitter de um dos membros lá da Saban, né, trocando ideia com o fã perguntou se eles pretendem adaptar Tokyuga, eles falaram assim, Tokyuga vai ter que mostrar muita força na venda de brinquedos no Japão e da audiência do mesmo lá, para que seja incluído nos planos da Saban. E o outro rebateu, então tudo sempre girou em base em verdade de brinquedos. Aí ele concorda, sim, sempre foi assim. Então é algo que é difícil de acreditar, mas é empresas, cara, é marketing, é o mercado, é isso aí, cara, é dinheiro. Entendeu? E eles não sabem, né, se vão adaptar Tokyo Ghoul ou não, porque se eles escolherem adaptar, pra mim vai ser um erro, porque eles pularam uma temporada super top, que foi GoBusters, pra adaptar uma que tá sendo uma chatice, que é Tokyo Ghoul. Eu tô acompanhando. Exatamente. Eu não tô vendo Tokyo Ghoul, mas você, fã purista, se acha que a Toei faz diferente, reveja seus conceitos, cara. Conheça mais o que é a Toei, conheça o que é a coisa do entretenimento, que você vai ver que ninguém faz nada, que não seja pra ganhar dinheiro. É, sobre os haters, acho que são pessoas que não vê a série, assim, não são fãs de verdade. Você tá querendo dizer que os haters são pessoas que precisam tomar Lactopurger com regularidade? Você toma Revotril, meu. Você toma Revotril Gadernal na veia, meu irmão. Tipo assim, eu acho que as únicas pessoas que deveriam reclamar sobre Power Rangers têm direito são os espectadores japoneses, que acompanham a série como a gente acompanha aqui, eles acompanham lá. Então, que até onde eu vi, nunca houve reclamação. Eu não entendo esse haterismo, na verdade. É modinha esse hater. Quem é hater tem que tomar no cu, pronto, acabou. Depois dessa, vamos para a leitura dos comentários. Então, o primeiro comentário aqui é do Luiz Félix. Ele falando que concorda com a gente sobre os filmes. Tá dando parabéns. Corrigiu a gente falando que o filme é produzido pela Lionsgate. O que é mesmo, a gente esqueceu de falar isso. Que vai usar o Power Ranger como os Vingadores deles, né? Já que eles não têm super-heróis de quadrinhos. O que eu concordo. A Lionsgate, ela entrou nessa passada pra fazer um super projeto, realmente. Não é pra fazer qualquer coisinha, não é pra fazer um filme de sessão da tarde. A Lionsgate já tem muita experiência em fazer filme, fez ótimos filmes de sucesso, incluindo a saga Crepúsculo. Tá, então você que é fã aí, pensa que vai ser um filmezinho pra TV, vai ser um filme pro cinema, uma grande, puta super produção. Vai pro próximo aí, João. Não, um de vocês lê o próximo aí, seus viados. Ah, eu vou ler então. Olá, achei o cast super divertido e sim, sou fã do Go Go Power Rangers, como não lembro muito dos filmes. Pera aí, mas quem é o filho da puta que tá falando isso? É o Anderson Luiz, que ele assistia ainda adolescente. Não posso dizer se os filmes eram bons ou ruins, mas fui lembrando de várias cenas pelas descrições que vocês fizeram. E adorei a ideia do novo filme contar com a história da primeira equipe. A edição tá muito boa, só cuidado com o volume. Nada demais, parabéns pelo episódio. E só uma pergunta, vocês têm feed, pois já quero assinar e tem mais episódios pra ouvir. Culpa sua do volume que você que edita, tá? A resposta é, desculpa, eu sou uma mula. Eu preciso criar vergonha na cara e arrumar essas paradas de edição, arrumar parada de feed. Tá foda, porque os sons que tu insere ficam mais altos que as nossas vozes. Então, cara, eu preciso arrumar isso, cara. É porque mas eu não tô cobrando nada não, cara. Não, eu tenho que arrumar isso mesmo, eu tenho que criar vergonha arrumar isso. Mas eu prometo que nessa edição vai estar um pouquinho melhor do que a anterior. E vai criticando a gente aí, galera. Vai xingando, só não xinga a mãe. Mas de resto, tá tudo liberado. Deixa eu ler a próxima opinião, que eu gostei bastante aqui. Que é do Rafael Belmonte. O segundo filme, melhor? Tudo bem que é questão de opinião, mas galera, não. Primeiramente foi um filme claramente... Puta, quanto mente aqui. Feito pela para a TV, que a Saban jogou no cinema. Sabe-se lá por que motivo. O erro já começa aí, isso é verdade. O Cube, eu acho que deveria ter sido um filme caseiro. Ou pro entretenimento doméstico, não pro cinema. Concordo até com ele. Isso não se faz. Tudo ali tinha cara de um episódio normal. Se não fossem os cenários, os monstros, a trilha sonora, os Zords. E até mesmo o visual dos personagens depois transformados. Algo que no primeiro filme foi feito com um esmero singular. Mas que aqui se resumiu a pegar os uniformes de Car Ranger e pronto. Divatox não chega nem aos pés de Vanuza em matéria de ameaça real de carisma. Aí eu discordo. Discordo. A carisma gigante, gigantesco, somente na temporada. Olha, a parte que você fala assim, nível de ameaça eu até concordo, mas a parte de carisma não, velho. Aí você Divatox, deu uma forçadinha. Divatox era meio que o cão filado no mod, né? Ela era totalmente assim. Mas era carismática total, demais, cara. Deram a pior desculpa em 20 anos da série para se tirar no personagem. Pobre Rock, merecia muito mais. Não! Desculpa, mas não, ele não merecia. Não! Ele mereceu o que ele mereceu. Todo castigo pra corno é pouco, velho. Não, cara. Não. Jogar o Rock dentro daquele vulcão lá, velho. Sem atitude. Deram uma desculpa que eu achei que foi até muita, cara. Ele ter aparecido no filme. Pra mim, só deviam ter citado ele numa carta que nem fizeram pra Kimberly pro Tommy. Ai, não me lembre isso. É, o episódio, o negócio na neve, né? Tinha que ter mandado um código morte falando, galera, quebrei a coluna, não serei mais um Power Ranger. Falou. Engraçado que na temporada ele aparece ainda, vê os caras se comando. Ah, não, não quero voltar a ser Ranger, não. Eu tô dando aula aí de arte marcial, tô meio ocupado. Aí o Justin, mas você não quer mesmo seus poderes de volta? Aí, o Justin também é chatinho. Ai, se eu fosse o Rocket, de sacanagem, eu teria tomado o morfador dele e jogado longe, velho. Sério, sacanagem falar... Aqui é a resposta pra vocês, seu pentelho. Aqueles aliens, anões retardados que não conseguiam nem falar direito me deixam com vontade de espancá-los sem piedade até hoje, meu Deus. As cenas de luta são fraquíssimas, concordo. Tem tanta coisa errada com o filme, mas tanta coisa que eu não sei por onde começar. Já mas começou. A Kimberly, foda-se. Mas a Divatox, a Kimberly e o Jason já valeram o filme. Mas concordar com a opinião de vocês é forçar demais a amizade. Adorei o podcast, continuem com essa força, ganhar um convite assíduo. Valeu, Rafael, mas a sua opinião não é a mesma que a nossa e a gente expõe da maneira mais transparente possível, né, João? Exatamente, a gente concorda com alguns pontos que você colocou, discorda o ponto da Divatox, principalmente. Eu acho, sinceramente, eu acho que se você não tivesse falado mal da Divatox, a gente teria concordado em 100% com o seu argumento. Menos eu, porque eu acho o segundo filme melhor do que o primeiro. Mas é isso aí, cara. Concordando ou não, seu argumento tá aí, a gente leu. Esperamos que nessa edição agora você comente também, xinga a gente, espalha a palavra aí, passa pra aquela galera que você não gosta, passa pra galera que você gosta também, e vamos aí, cara, espalha a palavra, vamos fazer essa merda render. As demais opiniões é do Felipe dos Santos, bora ouvir, não faça isso, cara, não ouça. E a do Diego Miyabi, esse Diego é assíduo lá na Força da Zoeira, cara. Se eu não me engano, ele é o Diego Miyabi Samar, se eu não me engano, e eu espero que você tenha gostado, cara. Comenta aí depois, pode ser nesse mesmo post, comenta nesse podcast novo que vai sair dia 20, xinga a gente, faça um comentário bacana aí, batuta, se qualquer coisa a Vanessa manda um beijo no seu coração, ou você pode escolher o Phylon mandar um beijo no seu coração, aí depende de você. Tá certo, tem mais algum, João? Acho que não, né? Tem o Gleison Rodrigues pedindo pra participar do próximo podcast, que no caso foi esse, então não, você não participou desse, mas faz assim, ó, manda um e-mail pra gente, interruptornerd@gmail.com, coloca lá no assunto Morphcast, que a gente troca uma ideia, se tiver um assunto que você goste, você queira participar, a gente chama, cara. O pessoal que quer participar também, deixa um recado no blog do Interruptor Nerd, pode deixar, quero participar. A gente vai entrar em contato, vai falar o dia que a gente tem disponível, porque tem que ter um consenso aqui, né, de horário e dia disponível, né, nem todo mundo tá sempre disponível à noite ou durante a semana. Mas a gente chama assim, o que mais a gente precisa é de fãs diversificados que curtam Power Rangers do começo ao fim, mesmo com seus defeitos, mas que se mantém fiéis à franquia. Exatamente, a gente vai, junta todos os nomes, faz um sorteio de carta tipo o Bozo, sabe? Joga as cartas pra cima, pega uma lá e fala, o sorteado foi... A Vanessa foi escolhida desse jeito. Então vamos lá, galera. Vamos mandar aí que a gente chama vocês. Tendo uma ideia bacana, vocês sabendo do assunto, a gente chama, cara. Tá certo, tá bom? Mais alguma coisa, senhores? Só isso. Não. Então, galera, digam tchau. Tchau, tchau. Falou, até a próxima. Bye, bye, bitch. É isso aí, até o mês que vem. Mês que vem estamos de volta. E se vocês gostarem e der muita gente ouvindo e muita gente pedindo, a gente começa a fazer o Morphcast com mais regularidade, mas tudo depende de vocês. E é isso, um abraço de mar. Valeu, Vanessa. Feio de longe, um abraço. Bye. E é isso. Valeu. Que o poder esteja com vocês.